Bem-vindos, pessoal, começando mais um Neoplayer Podcast, episódio número 11 agora. Vamos lá, hoje com os Megatrefs de sempre, a casa lotada, Guilty Gear. Eu. G-Section. Gamescom, o quê? Ah, deve ter sua importância. E Cid. Ei, estamos aí pro que deve vier. E eu sou o Rômulo, o host desse podcast, o gordinho gostoso desse podcast. Deixa. Ah, galera, vocês têm jogado videogame ou vocês pararam com isso? Vocês estão agora só lendo livros de culinária ou estão jogando videogame? Só se dedicando ao Seven, né? Seven, 7, né? Aquele livro bom pra caramba, né? Oi? Só nas autoajuda agora, né? 7, né? Ah, porque... sim. Autoajuda? Qualquer porra. É, tipo, 7 maneiras de cortar seu pulso. Nossa. 7 maneiras de cortar seu pulso. Mas fora a autoajuda, jogado alguma coisa? Não, com certeza, né? Então fala aí, Sérgio, o que você tem jogado? Eu, né, essa semana, né, se dediquei a uma pérola da humanidade, né, Metal Gear Ground Zeroes. Como que eu perdi tanto tempo sem jogar essa obra de arte, meu Deus, coisa de medo. Quando foi que você comprou esse jogo? Eu já nem sei, eu deu de quando, eu não sei, já tem bastante tempo esse jogo já. Só que eu pensava que ele ocupava muito espaço no HD, né, uns 30 GB, e nunca tinha parado pra instalar nada. E hoje, essa semana, eu olhando lá, eu vi um pessoal comentando que era só uns 3 GB, eu, o quê? Aí fui e instalei o jogo. Detalhe que o HD dele deve ser de 5 teras, né? E ele fica com miséria de gastar na hora. Ele é desses. É, então, mas aí quando eu vi que era 3G, eu falei, eu vou instalar, né? E joguei. E nossa, mano, como é legal jogar esse jogo. E a primeira coisa que você percebe, você joga assim, e na hora você sente assim como se você estivesse jogando Metal Gear, mano. É incrível que o jogo evolui, mas se você já jogou um Metal Gear, o sistema é a evolução, assim, mano. Como é legal jogar esse jogo. Um negócio que me surpreendeu muito, cara, nesse jogo, é que eu fico até triste de dizer isso, mas eu não senti nenhuma falta do David Hayter, do dublador. Nenhuma. Cara, pra mim tá muito ok, assim. Parando pra pensar, realmente ficou boa lá o... Como que é o nome dele lá? O Keith Sutherland. O Keith Sutherland. Ficou legal mesmo. O Jack Bauer. No começo pode até achar um pouco estranho, mas realmente ficou bom mesmo. Eu gostei, assim. Não, eu percebi, claro, né? Você percebe que é outra pessoa, mas eu não senti falta. Meio conspiratório isso. Vai que Kojima meio que fez essa troca já sabendo que ia acabar tudo. Cara, todo mundo... É por causa disso que acabou, né? Tipo, por causa dessa maluquice, dessa mania de grandeza do Kojima. Mas não, tipo, vai acabar e falou, não, eu vou finalmente botar um dublador que eu queria. Falar em as maluquices do Kojima, um negócio que eu achei super legal, uma das missões que você tem que fazer, né? Que é uma demo de luxo esse jogo, né? Sim, é, sim. A introdução do Phantom Pain, né? Então, uma das missões que colocou lá, você tem que resgatar, né, um infiltrado numa base. E aí, quando você resgata esse cara, quando você olha pro personagem, quem não é o rosto do cara? E deu Kojima, meu Deus. Eu caí na gargalhada, assim, fiquei... E ainda ele olha depois no final pra tela e fala assim, Snake, como você demorou. Não, eu sinceramente não entendi por que de tanto mimimi sobre esse jogo. Ok, o jogo é curto? É muito curto. Mas, porra, tá certo, é caro e tal, mas ele tem muito conteúdo. Eu acho que o mimimi é porque a história básica dele, você consegue fazer tipo em 10 minutos, entendeu? Sim, mas todo mundo sabe disso. É verdade, é rápido, mas tem mais coisa. Então, se você for parar pra fazer só o que tem que fazer, em uns 10 minutos você faz. Mas que nem eu. Eu fico lá zoando tudo, já tenho mais de 10 horas no jogo, só ficando naquela base ali. Já vi acontecer de tudo lá, meu. Que nem eu tava jogando ontem lá, né? Um fato curioso que aconteceu, né? Tô jogando e tal. Aí de repente um dos guardas que eu quero matar ficou livre. Quando eu vou chegando pra matar o cara, aí eu vejo que se aproxima um jeep, né? Aí eu falei, caramba, deixa eu voltar, se escondi. Aí esse jeep vem com o motorista e um outro guarda sentado do lado. Aí ele para, né? Os caras conversam e tal. E aí um dos caras que tá no jeep sai do carro e vai pra uma guarita andando. Nisso, o cara do jeep liga o jeep e vai e me atropela esse cara que ele mesmo trouxe, assim. Aí o cara sai voando e cai. Aí ele, o que que aconteceu? Vai lá, olha o corpo, que ele me matou e fala assim, Central, encontramos um corpo aqui suspeito, vamos investigar. Aí eu falo, meu Deus, as ideias, ele traz o cara, ele mata e ele tem que investigar, meu. Claro, ele vai dizer que foi ele. Então, mas é uns bugs que acontece, tipo, essas coisas de que você vê falando muito em jogos. Jogo aberto, cara. Mundo aberto, filho. Apesar mundo que nesse caso, eu não sei dizer se foi um bug e ele se livrar da culpa, entendeu? Não, mas então, mas esse tipo de coisa você vê muito acontecer. O pessoal falando naquele GTA, tipo, as ambulâncias. O pessoal fala que você atropela uma pessoa, aí vem a ambulância salvar aquela pessoa, e nisso ela atropela uma pessoa. Ah, isso eu já vi muito. Então, é tipo uma coisa curiosa, né? Que o pessoal acha que só acontece tipo, em GTA e tal. E bastou o Metal Gear virar tipo um jogo meio de mundo aberto que acontece também essas coisas. Então, mas Metal Gear, cara, é muito louco esse jogo. Vale a pena, vale cada centavo, assim. Os gráficos também é bonito pra caramba. Caramba, assim, quem jogou assim. É, então, cada centavo naquela, gente. Quanto? Quanto é que você acha que vale? Mas o problema é que quando eu falo também cada centavo, eu tô pensando, tipo, no jogo como um todo, né? Sendo que ali só tem, tipo, uma introdução, né? Não, peraí. O Phantom Pain, porra, eu tô louco esperando esse jogo chegar. Agora, pensa só no Ground Zero. Você que quer um prólogo do Phantom Pain. Eu paguei, acho que $12 esse jogo. É, realmente, eu acho que mais de $10, assim, eu acho que não vale o Ground Zero. Porque é só, tipo, é uma demo de luxo mesmo. Assim. É, dá o quê? Uns 30 contos? Ah, dá 30, 40 contos. Eu pagava de novo 30, 40 contos. Porra, pior que eu comprei o jogo no mês seguinte, ele saiu na frente. Ah, e agora, e também esse mês agora também ele tá na Live Gold. Tá no Games with Gold, é. É, quem tem o Gold também tem agora. E eu não sei na versão dos PC, mas no Steam, quem fizer a pré-ordem do Phantom Pain vai ter ele de graça. Aí eu falei, caramba, agora o jogo vem de graça em todo quanto é lugar. Não é porque é isso, não mesmo, né, porra? O Kojima fez essa porra, obrigado. Eu também fico na dúvida, que ele mesmo falou que é tipo uma introdução pro jogo, mas será que a gente vai ter essa parte também no jogo ou não vai ter no Phantom Pain? Porque normalmente em Metal Gear sempre tem uma parte introdutória e tal, que nem fosse o Ground Zero, e aí depois desenvolve uma história e começa realmente o jogo, né? Mas será que vai ter essa parte introdutória e vai ser tipo o Ground Zero de novo, no Phantom Pain? Eu fiquei meio curioso. Não faço ideia. Porque, porra, deve ter alguma história dessa história envolvendo a paz e tal. É, então, mas eu fiquei agora na dúvida, assim, será que a gente vai ter exatamente essa... Porque quando você joga, aí você termina assim, ainda fala assim, você quer enviar esses seus dados, porque aí o seu save vai ser usado depois no Phantom Pain, quer dizer, então... Ah, é? Não sabia, não. Ah, então deve ser, pô. Eu tô achando que vai ter, sim, o Ground Zero, eu acho que vai ter... Eu não lembrava disso. No Phantom Pain, aí se você já tiver o save, você vai, eu acho que, poder pular, assim, não precisar jogar aquela parte, vai ser tipo uma introdução, assim. Cara, se tiver, vai ter gente reclamando. Ah, foda-se, sabe? Metal Gear vai ser foda pra caralho. Nego vai reclamar, assim. Metal Gear é foda e vai ser lindo demais. E você, filho, o que você jogou? Tava jogando Dead Effect. Comecei jogando ele no smartphone e peguei a versão do PC pra ver como é que era e tá, e pá. O jogo que jogo começou. Esse, cara? É um FPSzinho baseado em zumbi, né? A pessoa acorda lá numa nave, não sei se é uma nave, que porra é aquela, aquelas câmaras de criostase, parece o nome. Aí acorda do nada assim, o computador acorda, parece que o personagem de uma hora pra outra, aí a pessoa vai investigar o que tá acontecendo. Quando vai ver, tá todo mundo morto, a tripulação toda morta, e vai investigar que porra que tá acontecendo. É um FPS, pá. A versão do PC é basicamente a mesma coisa, só melhora o... Acho que nem os gráficos chegaram a melhorar, não. Mais inimigos e uns quitutezinhos jamais, posso dizer. Mas o FPS não é mais do mesmo, mas eu gostei. Eu assistindo o Cine jogar um pouquinho, tá vendo? Lembrou bastante o Dead Space, assim. A temática, né? É, a temática lembra bastante o Dead Space. Você assistiu sim jogar. É, eu vi. Eu queria estar no dia que ele jogou Resident Evil 4 pra saber o que realmente aconteceu. Meu Deus, nem queira saber. Resident 4 vai render várias histórias. O Dead Space eu só vi só um pouquinho hoje, né? No dia da gravação, ele jogando. Não, Dead Space não, Dead Effect, né? Dead Effect. Eu vi ele jogando hoje, no dia da gravação, né? Antes da gravação um pouquinho. E já dá pra saber que ele é meio capenga mesmo, em qualquer jogo também, porque é mais um que eu vi ele lá apanhando. E de repente ele ainda fecha o jogo, né? Fica com raiva que tá dando tudo errado, fecha o jogo e fala, ah, não, é porque a gente vai gravar, assim, do nada. Você vê claramente. Não, eu tinha morrido mesmo. Eu morri mesmo. Ah, pois é, todo mundo sacaneia aqui que eu sou. Não sei o que, não sei o que lá. Mas, tipo, eu vi o Siri jogando Resident Evil e era triste. Eu fiquei deprimido. Triste nada. Eu fiquei deprimido com aquilo. O problema é que eu quero fazer as coisas certinho. Vocês são chatos e não acham que tem que ser a modo bangu. Você ficou deprimido, ele jogando Resident 4. Imagina se fosse o 3 e pra trás. Nossa, não. Eu não quero. Se esse filho da puta jogar essa porra, joga hoje. Eu não quero. Então, e o Dead Effect é a mesma coisa. Eu vendo ele jogar, a mesma tristeza. Mas aí, mas vale a pena comprar esse jogo aí, esse Dead Effect, a versão do PC? Não, não vale a pena não. Eu sugiro pegar do Android. Que é de graça ainda. Baixa. Mas Android, é exatamente o mesmo jogo, assim, pelo que você viu, assim? Mesmo jogo, mesma coisa. Tem algumas melhorias claras pro PC, né? Tá de um hardware melhor e tudo mais. Tem uns filtros melhores e tudo mais. Mais inimigos, um pouquinho mais difícil. Mas o jogo todo tá ali no Android. Acho que não vale a pena. Apesar que eu paguei quase 3 reais naquilo. Aí tudo bem, agora pagar caralho, mais difícil, acho o que jogo não vale 3 reais. 3 reais, mano. Então quer dizer que esse por jogo. Por causa da versão Android, que é de graça. É, mas se você não tiver um Android, coisa, então compensa comprar. Ah, e vale a pena, aí compensa. Se não tiver como jogar no Android, que hoje em dia qualquer um tem, qualquer celularzinho roda. Será que é completo no Android? Completo também, mesma coisa, mesmo jogo. Não, completo quer dizer. O jogo foi criado no Android. Não, esse jogo ainda tem, entendeu? Se vai até o final. Vai até o final. O do PC é um port do Android, entendeu? Melhorado. Ah, tanto que eu já vi jogo, é grátis, você vai jogando. É tipo, você acaba a missão 3, compre agora. Não, não é graça, de graça mesmo. E você, Guilt? Você tem jogado? Eu andei jogando Race the Sun. E aí, cara, você gostou desse jogo? Eu achei. O jogo é nhé. Você faz o quê? Você controla um plano. Você controla um planador alimentado por energia solar e tudo que tem que fazer é pegar uns power-up lá pro sol ficar no céu. Só. Não, olha só, peraí. O Guilty tá resumindo um pouco demais o jogo. É tipo. Pensa num jogo de corrida, daqueles que você tem checkpoints. Só que, tipo, é um. Tipo o OutRun. Não, é um Endless Run. É mais ou menos. Quase um Endless Run, né? É algo entre Endless Run e um jogo de corrida desse. Você corre em linha reta. Você tá com uma nave andando em linha reta e tem obstáculos no caminho. E no final tem o sol, assim. Quando o sol se põe, acabou o jogo. O sol tá descendo. Quando ele termina, quando ele se põe, acabou. Então você vai correndo e consegue pegar uns power-ups e passar por checkpoint. Você consegue evitar que ele. Você ganha mais tempo, é isso. Então, mas o objetivo então é você ir pegando coisa pra aumentar seu tempo até chegar no final, ou você tem outros caras que correm contra você? Não tem final. Você corre sozinho, não tem um final. Tentando fazer o caminho certo pra pegar o tempo, pra aumentar o tempo, assim. Não tem caminho certo, você só vai pra frente. Não, não tem caminho, né? Não, mas o caminho certo, assim, vai ser conseguir pegar o power up mais rápido pra ganhar mais tempo, né? É, basicamente isso. E acho que todo dia, os obstáculos mudam de lugar. Então, o que você fez hoje... Não, seu nível é diferente. Se você não se sentir solitário, tem uma missão in-game. Tipo, só vire pra direita, não fazer escova pra esquerda, entendeu? Sim. Aí você vai aumentando o nível e os estágios... Pra fuder, todos os estágios também vão mudando. Então, eu não sei no PC, tá? Mas no PS4, todo dia é diferente a pista. Não, como você evolui, também vai mudando. Eu cheguei até aumentando o nível e vai mudando, então, já pra você dificultar então, a vida mesmo. Além de ter o dia, cada dia mudar, ainda se você aumentar o level, também muda, assim. Não, cada dia mudar, o Romulo que jogou no console está dizendo, né? Pra mim, na versão do PC, como eu andei jogando, ele já foi mudando automaticamente, conforme você foi fazendo, evoluindo o nível. É, porque você jogou tudo de uma vez, né? O Romulo deve ter demorado tipo um mês, assim, pra fazer uma... Por isso que o jogo foi por dia, falou assim, esse cara aí nunca vai ver todas as fases, então vamos mudando automático pra ele. Ah, uma coisa legal do jogo, vocês não dizerem que eu não tô resumindo tudo. Tipo, se seu amigo jogou, aí se você chegar na parte onde ele morreu, aparece lá, mostra você passando por cima do recorde dele. Por baixo do recorde. É, tipo, fulano chegou até aqui, algo assim. Vou jogar esse jogo amanhã. E outra coisa, esse jogo ficou de graça no Steam, né? Por um dia. Por um dia, 24 horas de graça, né? Ué, que eu peguei. Pegou. Ah, tá. Ninguém avisa, né? Avisei sim, também. Se você olhasse na sua caixa de... O Racer... Não, tu só me bota jogo bosta. Até no tópico de jogo grátis lá de Sect eu botou. Sect não, alguém botou lá. Foi outra pessoa. Ah, mas no site, no fórum, eu não vejo, cara. Pô, um tópico escrito jogo grátis e você não consegue ver a palavra grátis lá, velho. Não, ele não olha ele não olha a porra do tópico, pô. Não fica... Eu vou te dar meu login e senha pra tu, quando tiver um jogo... Ah, se ferrar, agora que eu... Se ferrar. Isso aí que é o jogo, você tá seu pão, filho. Além de estar informando ainda, o cara ainda quer... Oh, tá quente demais. Ah, então, e voltando sobre o jogo, né? Esse jogo ele tem trilha sonora, alguma coisa assim? Ou é só, tipo... Olha, é, até tem, né? Mas é uma coisa meio... música ambiente, sabe? Não é nada demais, não é nada notável. Uma coisa tão seca... Aliás, é isso. O jogo, ele tem toda uma proposta minimalista. O visual dele é bem, bem limpo, sabe? Ele não tem texturas... Então, olhando os vídeos, assim, ele passa uma sensação, tipo, meio de uma coisa zen, assim, uma coisa de tranquilidade. Você fica, cara, uma coisa diferente, assim, é meio... Não, ele é tranquilo, assim. Só que ele também vai tentar te estourar na primeira parede que aparecer, né? Entendi. Ele não era um esquema, tipo, aqueles Pilot Wings, né, o que tinha lá no... Não, Pilot... Não, não, Pilot não. Wings é bom até demais. Nossa, é bom, muito bom perto do Race desse. Pilot Wings... Pô, Pilot Wings é foda, cara. Não, você só controla a nave e os pontos vai contando... Cara, é um jogo de corrida. Os triângulos lá pra... A cada 5 aumenta o multiplicador. É um jogo de ponto de set. Cara, é uma mistura de jogo de corrida de checkpoint com Endless Run. E eu tenho jogado o meu LOLzinho de sempre, né? É bom. É. Nunca falha, né? Nunca falha. Pô, eles fizeram agora um evento de história, que é bacana, que é engraçado que a galera que... A comunidade hardcore, né, que ignora League of Legends, não faz ideia da reviravolta que tá acontecendo. Porque League of Legends, por incrível que pareça, tem uma história. Tem uma galera que caga pra história, mas tem história. É, eles mataram um personagem na história. E esse personagem, você não pode mais jogar com ele. E mesmo se for o seu personagem principal, já era? Exato, exatamente. Então, tipo, só que tem um problema. League of Legends, você tem duas maneiras de jogar com o personagem. Se ele tiver grátis naquela semana, ou se você comprou ele. Tem uma galera que comprou o personagem. E aí pode jogar. Eles estão bem putos. Não, não pode. Ah, é o quem comprou também não pode? Exato. Aí é sacado. Aí é foda. Então, você sabe que a internet já fez o seu trabalho, né? Que é xingar pra caralho. Incendiou. Pegou fogo, assim. A parte da internet que se importa com League of Legends pegou fogo. Mas parece, eu aposto com você que ele volta daqui a pouco. Eu não aposto porque eu já sabia que ele tava morto pro evento. Eu já tinha a sensação, ele morreu só por causa do evento. Depois, porque já tá um negócio lá dele voltando já. Que evento que é esse que tá falando? É um evento. LOL tem eventos também. Isso que tá acontecendo, embora seja uma história legal também, também é um evento. Tipo esse evento também pôs um fim na rivalidade que tinha entre Grave e Twisted Fate. Cara, é o seguinte, é que o League of Legends é aquela coisa, né, pessoal, aquele pique bandeira, todo mundo joga na arena ali, papapá, papapá, aquela partidinha versus. Mas tem uma história pro fundo. Então a Riot lançou um evento que é o seguinte: ah, galera, você vai ter um modo de jogo específico aqui e vocês vão se filiar em grupos. Vai ter um mas, grupo. Mas peraí. Agora que eu tenho. O evento tá falando é tipo um evento que vai acontecer no jogo, não é tipo uma convenção, um evento. Não, assim. Não, é, ah, exato. Quando você fala evento, eu tô pensando que é tipo um encontro. É isso que eu queria explicar. Pois é. É, eu tô pensando então, que é um encontro. Eu queria... Jogadores de LOL no metrô. É, tipo alguma coisa. Olha, assim. Então, mais ou menos, porque em São Paulo. Não sei se tá rolando ainda, mas rolou ou tá rolando ainda, uma estátua gigante de uma torre do League of Legends. Na onde isso aí que eu vou lá ver? Ah, eu não lembro, não sei, cara. Tem um parque aí. Não, olha, procura no Google, sabe? League of Legends, torre, São Paulo. Não vá não, que vai dar problema. Hashtag encontro na torre. Tá, tem isso, vai ter uma parte de gente lá. Sim. Não, mas não, já teve, esse final de semana já teve, não sei se ainda está lá. Não, mas aí eles fizeram uma torre mesmo pra colocar o meu... Sim, na réplica da torre do jogo. Deve ter, sei lá, uns 10 metros. Nossa senhora, é grande então, barato, meu. É, talvez um pouco menos, se eu tô exagerando, mas é maneiro, é uma parada grande e tal, iluminado à noite, maneiríssimo. E aí foi a pessoa da comunidade ou foi a empresa que fez? Não, a Riot, foi a Riot. Ah, tá, já falou, caramba, essa comunidade é forte. Não, cara, a Riot tem uma presença muito forte no Brasil. É a empresa de videogame que tá mais presente aqui. Não é Sony, não é Microsoft, porra nenhuma. É a Riot Games. Os caras têm um jogo e têm uma presença muito maior que a Microsoft. É ridículo. Sabe? Caramba, também eles devem faturar pra caramba. Sim, faturam e sabe, a sensação que eu tenho é que vale a pena. Assim, é merecido, porque os caras dão uma atenção muito séria ao jogador e tal. O jogo, ele é em português, assim, os áudios dele? O jogo, dublagem. Português, dublado, todos os cento e tantos personagens estão dublados em português. Vozinhas conhecidas que você ouvirá. É? Sim, você volta e vê, você encontra a voz do Goku, sabe? Ah, lá, oi, eu sou o Goku. Sabe, mas, cara, tá maneiro participar desses eventos bizarros que tá rolando na comunidade do League of Legends. Ah, não, o LoL tem uma outra. Porque todo mundo. O modo mais comum no League of Legends é aquela coisa, o Summoner's Rift. Tem um cenário onde a maior parte das lutas acontece ali. Mas por que isso acontece nesse. Olha, eu sinceramente, eu não sei. Eu acho que é mais porque a galera gostou mais. O modo padrão do jogo é esse. Iniciou esse. É o modo padrão. Exato. Só que tem um. E esse é um modo competitivo, esse que tem campeonato, caralho. Só nessa passa fase. Só nessa fase. Basicamente isso. Só nessa fase, né? Sim. Só que tem um outro modo também, que é o. Conhecido como Aran, que é All Random. Alguma coisa, não lembro. All Random, All Mid. All Mid, exatamente. Que é tipo, ele é, em vez de ser uma arena com vários caminhos e tal, é uma linha reta, cada um começa num canto e. É a mesma coisa, tentar destruir o Nexus, tentar destruir a base inimiga. Só que você não escolhe seu personagem, você tem outras limitações lá de. Pra comprar equipamento e tal. Então é o modo da zoeira. E do rage. Da zoeira e do rage. Tanto que um das armas é uma bola de neve. É o modo da zoeira. Então eles estão tentando movimentar um pouco esse modo, fazer com que as pessoas joguem mais. Mas esse aí também, o pessoal só joga na mesma tela também, ou esse aí a tela também vem aleatória? Ah, não. Como é um evento, o Aran teve outro visual, né? Mas o visual dele costuma ser outro. Exato. Então, pois é que quando a gente fala dos eventos de LoL, eles costumam mudar o jogo. O jogo tem atualização, sabe? Toda semana tem atualização. Você tem que baixar a atualização e tal. Então, por exemplo, tava rolando umas semanas atrás, rolando um evento sobre festa na piscina. Que era só uma sacanagem, que mudou as skins dos inimigos, dos minions, pra um temático de piscina. Então tinha um cara com um chapéuzinho de praia. Outro com guarda-sol. O próprio personagem que você usa do jogo, só que com as roupas de. Não, no caso dos seus personagens, você tem que comprar a roupa. É, nesse caso foram os Minions, sabe? Os Minions, os monstrinhos que lutam por você também. É, São João, os Minions estão com o chapéu de São João. É, pra mim é São João aquilo, né? Aquilo não é praia, mas. É que os caras é gringo, pô, ele vai saber o que é a diferença aqui. Exato. Não, mas como é no Brasil, ele sofre a influência, entendeu? Então, e como tá rolando esse evento aí, eu esqueci o nome do evento. Ah, foda-se. Águas de Serpentina. Isso, isso. Daí eles mudaram a skin do cenário e virou, tipo, antes era um negócio de neve, tanto que tem a bola de neve, né? Agora não, agora é tipo, eu nem sei dizer o que é aquela porra exatamente, cara. É um negócio meio, sei lá. Mas ficou tudo diferente. Volta, isso acontece muito com o LoL, sabe? Tem uma dinâmica pro jogo. De não ser a mesma cara sempre. É a mesma coisa sempre, só que com diferente. Um tempero que dá uma mudada. É a mesma coisa sempre diferente. Entendi. Que, cara, é genial. Assim, o modo como a gente consegue fazer a mesma merda todo dia, você joga aquela porra e é diferente. Então, chega, né, galera? Vamos começar esse podcast finalmente? É, tá falando uma hora aqui. Agora vamos começar, sério? Então vamos pro nosso tema da semana, né? Pessoal, então o nosso tema de hoje são momentos que nos surpreenderam no jogo. Aquele jogo que você não esperava nada e de repente era um jogo foda, ou o contrário, aquele jogo que você estava esperando como um louco e de repente era uma porcaria. Ou então aquele momento em que você descobre que o vilão do jogo, na verdade, é a sua mãe, sei lá. Alguma coisa do tipo, que caiu o seu cu da bunda. Cisne, me fala um momento desses. Algo que marcou você, que você lembra até hoje, assim. porra. É, vou começar falando do todo garoto que jogou, passou a fase de adolescência em flipper, em arcade, jogando King of Fighters, Street Fighter, os fighting games, né? Vai saber o que eu tô falando. Quem acompanha o King of Fighters 94, o lançamento, aquela coisa inovadora, aquela coisa de trio, um jogo que reunia os melhores lutadores da franquia, da SNK, de juntar vários jogos que a gente já conhecia, uma coisa totalmente diferente, nova. Acompanhou no ano seguinte, 95, e a coisa melhorou, foi evoluindo. Em 96 reformularam tudo, mesmo assim ficou agradável, acompanhou até as novas tendências dos jogos. Veio 97 também, sempre seguindo uma história, um contexto, um enredo bacana. O 97 é meu favorito até hoje, assim. 97. Pô, por mim, a Saga Orochi tá perfeita ainda. Que eu mais gosto é a Saga Orochi. É. Pô, 94 e 95 são perfeitos. 94 e 95. Pois é, então. Aí veio. 96, a gente sentiu um baquezinho, porque quem jogou 94 e 95 lembra que o estilo era totalmente diferente. Não, 96 vem aquela coisa mais... Pra mim, a trindade é 94, 95 e 96, é a trindade. Isso, mas tu concorda que o 96 é totalmente diferente. É 95, lógico, ali começou o estilo. É outro jogo. King of Fighters seguiu. É, então, aí eles mudaram o estilo ali. Beleza, a gente, porra, tranquilo, a gente já se adaptou, gostou, se apegou ao jogo, a gente tava na vibe. Veio 97 também, porra, melhorias com que a jogabilidade do 96 era meio bugada. Mas eu não gosto muito do 97, por causa que o 97 também é bugado. Não, com certeza, mas não corrigiram ainda. É da SNK, né? Que não é bugado. É, aí veio 97 e depois, consequentemente, 98. Foi uma... como se fosse um apanhado assim dos jogos anteriores. Fizeram um jogo na cara assim, um jogo versus mesmo, um jogo pra ver. Não foi um jogo de arcade que a gente estava acostumado, de pegar e zerar, ver finalzinho do trio, tal, certinho, a história. 98 foi um jogo mesmo pra batalha, pra versus. Beleza. Cadê a surpresa, cacete? Tá meia hora falando dessa porra. Daí em diante, eu já tô dormindo. Calma, eu tenho que começar a história. E daí em diante que a gente teve o fim da nossa SNK querida. E aí que coisa ficou esquisita. Veio 99. Meu Deus do céu. O negócio já... eles mudaram, mexeram muito na fórmula do jogo. Ficou esquisito. Começaram a implementar um tal de Striker. Eu, particularmente, não gostei. Eu até jogo, por ser King of Fighters, mas você, pô, voltar lá atrás, na nossa época, eu meio que abandonei os King of Fighters nessa época. 99, pra mim, falei assim, não dá mais, eu acho que pá. Depois veio 2000, consequentemente, continuando com uma fórmula esquisita. Ainda insistiram de mudar aquilo que a gente já conhecia. Depois veio 2001, também mesmo esquema, algumas melhorias aqui, outra ali, claro, a gente não vai negar, mas já era outro King of Fighters, já não era mais King of Fighters. Quem jogou sabe do que eu tô falando. E voltaram com 2002. Em 2002 eu acho que eles tentaram resgatar a fórmula do 98, que quem joga assim vê que é parecido, entendeu? Tem as melhorias, tem os novos personagens, mas tem a pegada do 98. Tanto que foram os dois jogos que até hoje sobrevivem, né? 98 e 2002, fizeram aquela Ultimate e tal. E pra fechar mesmo o caixão da Playmore mesmo, veio 2003, que aquilo ali, meu Deus do céu, aquilo ali eles falam assim, cacete, era mais fácil ter parado com o King of Fighters, não foram fazer mais King of Fighters ali, fizeram 2003, que meu Deus do céu. Aí eles viram que o momento era de parar e repensar em tudo e ver se vão continuar. Pra mim, de todos ainda, 2003 foi a coisa mais decepcionante que eu pensei que não ia presenciar na minha vida. Um jogo de King of Fighters que eu falo assim, isso aqui é ruim. O 2003... foi a grande depressão, a grande quebra. 2003 foi muito... eu gostava da velocidade do jogo, assim, ele era rápido. Então, não, o jogo era totalmente aquilo... diferente, assim, muito estranho. Você tinha que escolher um personagem lá numa ordem certa pra dar um super especial, senão você não conseguia dar. Era cheio de frescura. Que a jogabilidade é muito bugadaça, muito. Esse não é aquele tem uma pegada. Que você mudava o personagem durante a luta? Durante a luta, esse mesmo. Isso, é. Isso aí, tu pulava, é. Tipo aquele. Cara, eu me lembro que eu jogava essa. Eu joguei. É que na frente da minha casa tinha um trailer, um boteco. Que o filho do dono era meu amigo. Então a gente jogava muito, tinha um flipper. Quem nunca jogou num boteco, né? Aquele flipper de Neo Geo safado. Então a gente jogou muito King of Fighters ali. E eu joguei King of Fighters 2003 ali. Olha, não era o King of Fighters que eu gostava. Mas, cara, eu me diverti pra caralho, assim. Eu joguei muito. Eu gostava muito. Tinha o Griffon, que era aquele cara do Fatal Fury, não esqueci o nome. Garou, né? Sabe, eu gostava. Eu me diverti muito naquele jogo. Eu que, por mim, o cara da máquina levava aquele jogo embora e botava o 97 de novo. Mas a molecada jogou bastante na época. Nossa, bom, teve gente que tem gente que ainda joga, gosta, mas. É, cara, mas você ficou triste, né? Você ficou deprimido. Até hoje eu vi, ele acabou de falar que não jogou mais nenhum depois, que ainda não jogou o 2013, não. Isso que aí é um foi, jogo bom. Isso aí pra mim foi, eu tenho até hoje trauma de King of Fighters. O pessoal fala do X3 e tal, eu olho assim e falo assim, né, pra mim. Tanto que eu me animei, aí, eu que eu falei com o Dissection, eu me animei a entrar na Steam por causa de quê, Dissection? Tu lembra, né? 98 e 2002. 98 Ultimate e 2002 Ultimate. Online, jogou então, Game Team. Se não, não teria entrado no Steam. 13 também é um jogo bom pra caramba também. 13 é muito bom. É, eu vou dar uma chance qualquer dia desse, mas eu não sei lá. E depois do 2013 eu fiquei muito decepcionado. Mas você tava esperando alguma coisa mesmo desse 2003? Porque eu, cara, eu me lembro que eu já não gostei do 2002. Não, 2002 deu pra jogar. Eu cheguei a jogar no arcade, o 2002. Tanto que eu meio que pensei que o negócio ia tomar rumo no 2002. Falei, agora acertaram. Eu dei a colher de chá. Falei, 99, 2001 foi um erro. Beleza, agora vamos fazer sério. Mas aí, 2003, eles botaram, jogou aquele balde de água fria assim, toma, safado. Já tava meio ruim. E depois, 2003, aí... 2003, então, foi o jogo que te surpreendeu, mas negativamente. Me surpreendeu negativamente, totalmente e tudo mais de ruim que eu possa botar aí. Ficou traumatizado. Traumatizado. Parei, me traumatizou. Frustrei. Eu sou um cofeiro frustrado. Eu sou um cofeiro frustrado depois do 2003. Dissection, qual o seu jogo, a grande surpresa que você teve? Eu, né, eu sempre gostei muito, assim, de jogos de terceira pessoa e tal, né? Então, quando anunciou lá o jogo Spec Ops The Line, né, eu fiquei bem empolgado, assim, pelo jogo e tudo, mas pelo sistema do jogo mesmo, assim, terceira pessoa, meio naquele esquema Gears of War da vida, né? Aí peguei e fui jogar o jogo, né? Mal sabia eu que tava diante, tipo, de um jogo com uma história, assim, fenomenal, assim. Um jogo que mostra o lado cruel, assim, da guerra, esses negócios. Um jogo foda pra caralho. Vale lembrar que Spec Ops é uma franquia, né? Normalmente é o subtítulo que dá segue o jogo. O Spec Ops The Line já é o nono jogo dessa franquia, né? Spec Ops, né? Ah, eu joguei Spec Ops no PC. Eu joguei esse jogo, né? Spec Ops no PC, que, tipo, daquele imaginamento antigão, que vinha com a CD Expert, sabe? Assim, porra. Então, por causa que é isso mesmo. O Spec Ops, esse The Line, é o nono jogo dessa franquia. Só que esse, ele, tipo, não, ele não vem, tipo, seguindo uma história, assim, acompanhando. É uma história deles, única, desse jogo, né? O The Line, né? E ele e é uma história meio que levada em cima daquele livro Heart of Darkness. E a ideia é, tipo, que você é o Capitão Marty Walker, né? E você é chamado pra liderar, tipo, um grupo, assim, meio que de busca em Dubai. Porque Dubai, né, foi atingido por uma tempestade, uma coisa... Destruiu tudo lá. Tudo foi coberto pela areia, assim, foi tomado pela areia. Tanto que você passa o jogo inteiro, é só areia que você vê, assim. O que você mais vê no jogo é areia. Só que durante o jogo, né, o jogo vai te contando a história e tal, e vai meio que fazendo você perceber, assim, o quanto que a guerra, assim, é ruim, assim, querendo mostrar que tudo aquele glamour que você vê, tipo, em jogos mesmo, em filme, é tipo uma coisa glamourizada, assim, pra você jogar ou pra você assistir o filme, né? Mas não é nada daquilo. O jogo quase que meio que faz você desligar o jogo e falar assim, ó, não joga mais isso aqui, porque isso é ruim, isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver, assim. E eu não esperava esse tipo de coisa desse jogo. Principalmente que eu não ouvia comentário desse jogo, nada. Eu só peguei o jogo mesmo por causa que era um jogo de terceira pessoa, né? E o jogo é tudo isso, é galgado nisso, tentando te mostrar até o final, assim, né? Eu não vou falar o final, mas o quanto que é ruim, assim, como que pode ser visceral a guerra, assim. Pode corromper as pessoas, né, aquele tipo que foi pra fazer tal coisa e chegou ali, viu oportunidades, né, de crescer em cima de alguma coisa e se corrompeu, né, mostrando como que, e tentando se sobressair sobre os mais fracos, oprimidos, né. Então você gostou do jogo? Adorei, esse jogo é foda, assim. Não, primeiro, ele tem mecânicas ótimas, o jogo é muito bom, apesar que tem bastante bugs e tal, assim, algumas falhas, mas no contexto geral, e a história dele é classe A, vale a pena. Esse jogo é um cover shooter, né? É um cover shooter, isso mesmo. Então, eu comprei já pensando nisso, que é tipo um Gears of War, assim. É naquele esquema, você vai se esconder aqui, atirar ali, e por isso que você não espera uma história, que uma história de um jogo desse tipo vai estar, tipo, tentando passar que aquilo que você tá fazendo exatamente ali é ruim, que, tipo, que aquelas pessoas que você tá matando ali... Esse sexo não é ruim demais. Na verdade, desse jogo você não espera. A verdade é, você vai jogar, você vai chegar no prazer e você não esperava. É, você não espera. O jogo é um jogo meio surpreendente, assim, pela história, assim. É um jogo que surpreendeu totalmente, assim, pela história. E é por isso que eu coloquei ele como surpreendente, porque eu não esperava a história desse jogo, assim. Você, Cisne. Você, Cisne, não. Você, Guilty. Fala o seu jogo aí. Ares. É um jogo na Steam que lembra Mega Man. Eu esperava um Mega Man clone, quando eu comecei a jogar. E eu me surpreendi porque eu, não era o que o pessoal comentou, o que parecia, o que eu até julguei pela capa, né? E pelas imagens, porque eu não vi o vídeo. Eu acabei me surpreendendo e gostando do jogo. Ele não é muito complexo nem nada assim, mas eu achei legal. Você controla o pessoal, um robô lá. Como sempre, alguma coisa estranha está acontecendo na base e lá vai você resolver essa parada aí. Eu achei que eu achei ele pelas fotos parecido com o Metroid, não? Parece com a cara do Metroid, maluco. Tem nada a ver, exatamente. Aí você controla o robô, você atira. É, life é sua responsabilidade, você tem que juntar o que sobra dos inimigos pra poder montar o kit do life e fazer os upgrades também. Mas ele te surpreendeu positivamente, né? Sim, positivamente. Eu esperava menos dele, então eu acabei gastando muitas horas nesse jogo. Eu tô olhando esse jogo aí que o Gil tá falando, nossa, é Mega Man, assim, descarado. É, o Mighty No. 9. É, Mighty No. 9. Então, mas esse jogo então te surpreendeu por... É porque eu esperava uma coisa de... Porque ele esperava como Mega Man. É, médio e meia boca. Aí, jogando, ele ficou um pouco melhor que médio e meia boca. Ele já ficou no bom. É, eu vou botar na média de desejo. Eu também gostei do que eu... Vamos ver. Né? Eu queria falar de um jogo que me surpreendeu muito. Todo mundo ficou bolado, reclamando. É tipo uma dupla surpresa. Que é o Zelda Wind Waker. No GameCube, né, aquela coisa. Zelda tinha saído do grande sucesso Ocarina of Time do 64. Depois teve o Majora's Mask. Que também foi um jogo super, super bem querido, bem quisto, bem visto pela mídia. E, aliás, o Majora's Mask é o jogo mais sombrio da série até hoje. Twilight Princess não chega nem perto, assim, quão pesado é, o quão sério é o Majora's Mask. Aí, beleza, nova plataforma da Nintendo GameCube, jogos em alta capacidade de polígonos, o cacete A4, o hardware foda. Aí a Nintendo anuncia, novo Zelda. Porra, fudeu, agora vai ser foda. Agora vai ser super realista o jogo, vai ser maneiro. Porque o Zelda do Ocarina of Time já era muito bonito, né? Pra sua época ele era incrível, não tinha nenhum jogo perto dele. Aí anuncia o Wind Waker. Aí aparece aquele Link que parece uma menina super poderosa. É, meio... Botaram ele muito cartunístico, eu também achei na época, que achei esquisito. Porra é essa? Que negócio é esse? Que raio de menina super poderosa é essa? Porra, fuderam meu jogo, né? Aí a internet fez o seu trabalho, né? Xingar e reclamar, papapá. E beleza, e passou-se meses assim. Até que o jogo saiu. Eu confesso, eu também não esperava essa porra, não. Esperava que fosse um troço todo cartunesco. E até dei uma reclamada assim, mas já vamos ver. É Zelda, é estranho, mas é Zelda. Zelda é sempre bom. Aí o jogo saiu. E o jogo, tipo, é incrível, assim. Super aclamado por todo mundo. O jogo é foda, foda, foda. Então, esse jogo me ensinou a sempre confiar no próximo Zelda. Eu sou nintendista, mas foda-se. Se o Miyamoto anunciar que vai o próximo Zelda, sei lá, o Zelda vai estar vestido de Barbie com orelhinhas de coelho, foda-se, eu vou esperar sair o jogo, porque é capaz de fazer alguma coisa foda. Assim. Zelda e Aerotech Rat juntos numa missão muito maluca. Aí eu quero ver se tu vai comprar. O jogo é muito bonito, aquele gráfico envelheceu muito bem, assim. Depois ele até foi relançado no Wii U, né? Tava todo mundo super ansioso, esperando o jogo que, no lançamento original, o nego tava metendo pau, ninguém queria aquela porra daquele jogo. Aí, anos depois, no relançamento, o hype era gigante, assim. Porra, melhor Zelda, não sei o quê. Cara, pra mim foi uma puta surpresa, grata surpresa. É, esse jogo é meio, eu também surpreendi, assim. Quando eu vi as fotos também, eu já virei as caras, eu falei, ah, vai ser uma porcaria. Vai ser o Zelda decepcionante. E aí quando você começa a jogar, puta merda, que jogo épico. Esse é bom pra caramba. Eu tava nem lá nem cá quando eu vi. Foi, Link regrediu, é o gráfico game que eu que eu tava jogando, não tava nem jogando o jogo, né? Tava jogando o que eu vi. Será que foi o jogo ou foi a plataforma que regrediu? Será que vai ser porque é a versão criança, essas coisas? Exato, pois é. A primeira impressão foi essa. Todo mundo pensou que era um jogo voltado pra criança. Um jogo mais fácil, mais bobozinho, infantilizado pelos gráficos também, né? Mas... E, cara, o jogo é super competente, sabe? O mundo dele é vasto, é interessante, os personagens são legais, as quests são bacanas, a mecânica do barco é legal, apesar de ser meio cansativo. Cansa, né? Chega uma hora. É, porque é meio lerdo a porra do barco, e é muito grande, as distâncias são grandes. Tanto que eles corrigiram no Wii U, o barco é mais rápido. Você aperta um botão, ele tem tipo uma vela que vai mais rápido. Melhor, era um turbo no barco. É, basicamente é um turbo no barco. Isso. Cara, Zelda Wind Waker, eu recomendo pra todo mundo. Assim, se você gosta Você jogou algum Zelda na sua vida? Você gostou desse jogo? Joga o Wind Waker, que, porra, se você não gostar, sei lá, nunca mais joga o Zelda. Teve pro 3DS também, não teve, Romulo? Não saiu pro 3DS isso? Não, não, saiu pro Wii U, pô. Saiu pro Wii U só? Não saiu pro 3DS não, né? Pela internet, não, né? Online? Não, o que saiu foi uma sequência do Wind Waker, que é o Zelda Phantom Hourglass, que é do DS. Que é do DS, isso mesmo, já eu conheço também, do DS. Que é dentro do mesmo mundo, você vê alguns personagens que estavam só lá. Só que aí você vai controlando o Link com a canetinha, assim, né? E é ótimo também, sabe? É muito legal. Recomendo os dois jogos, tanto o Wind Waker quanto o Phantom Hourglass. São incríveis, vale muito a pena. E é bem feito, assim, né? Foi uma puta surpresa pra todo mundo. Foram duas, né? Primeiro, porra, que merda é essa? E depois, caralho, que jogo foda. É, pra você sempre confiar na Nintendo, né? Ela sempre sabe o que faz. É, como diria o Didi, né? Aguarde e confie. É. Piscite. Da Poltrona. Cisne Negro, fala algum jogo que não tenha 3 horas de introdução. 3 horas de introdução, bom, época 16-bits, vamos Street Fighter, jogos de Street Fighter, até o próprio King of Fighters mesmo, deslanchando e tal, né? Aí por que não lançar um game de luta com os super-heróis da Liga da Justiça, oh. Olha só. Caraca, hein, olha o filão, vamos ganhar dinheiro aqui nessa porra aqui, vamos fazer o bagulho aqui vender horrores. Aí veio, né, foi mó, eu lembro que nas revistas do cacete agora, caraca. Caralho, o jogo tá lá, lançamento. Aí fui conferir, né? Fui ver que porra é essa. Falei, vamos ver que de repente, né? Acho que foi a Sunsoft, né? Que fez esse game. Vou até confirmar depois. Aí eu, caralho, Sunsoft, né? Jogo de luta, Sunsoft. Me lembra que tem aquele morcego que me deixa nervoso. Vamos ver, né? Aí fui jogar do Super Nintendo. Foi o primeiro que eu peguei. Meu irmão, que era aquilo? Caralho, um jogo. Imagina um jogo, porra, um Mugen, tipo assim, pegar um Mugen e, porra, botar jogabilidade pior do que os jogos de Mugen que os caras fazem aí, que tem uns que são show. Porra, o troço ruim de sair os golpes, os movimentos feios na tela, caralho, um troço meio sem sentido, golpes escrotos, e, porra, eu tava na vibe muito grande com esse jogo. Eu lembro que quando eu vi na revista, assim, caralho, eu tenho que comprar essa porra, vou jogar com o Batman sempre foi meu personagem favorito, depois eu vou contar a história. Aí o Batman, porra, eu falei, vou jogar com o Batman. Pá, no jogo de luta, batendo Super-Homem, Flash, caralho, A4, Mulher Maravilha, vai bombar. Puta que pariu, que decepção. Foi o pior final de semana que eu passei em toda a minha vida. Mas eu ainda tentei dar uma chance pra ele. Eu falei, não, peraí. De repente eles cagaram no pau. Porque antigamente tinha aquela coisa, né? Você jogava um jogo da Super Nintendo, mas tinha o Mega, tinha a versão do Mega, que era aquela competição. Eu falei, não, no Mega Drive os caras acertaram. Vamos lá, vamos no Mega. Aí insisti depois, bem tempos depois, né? Quando eu tava com o meu Mega, eu resolvi dar uma chance que, meu Deus do céu. É diferente, mas é uma porcaria diferente. Caralho, é uma merda diferente. Mas é uma porcaria diferente. É um outro sabor de merda. É outro sabor de merda, exatamente, perfeito. O homem foi perfeito na definição. É um outro sabor de merda. Que merda escrota, que coisa ridícula, caralho, vontade de bater a cabeça no chão. Eu só joguei a versão Super Nintendo, mas o que eu mais cabeça era como que a jogabilidade era horrível, assim, você não conseguia fazer horrível, nada. Horrível, horrível. Assim, tinha, duro, cara, eu acho que... É, isso mesmo, duro. O cara pegou, assim, só colocou os personagens lá e eu acho que nem testaram pra ver. Você facilmente conseguiria dar os multi-super do Flash, só isso. Até hoje eu me pergunto como que a DC autorizou um troço desse sair. Como? Ah, anos 90, é terra de ninguém. Caralho, vale que tudo. Jogo escroto, maluco. Que jogo escroto, meu Deus do céu. Ó, a gente pode fazer um jogo. Opa, libera aí. É, não, tipo assim, cara, vamos fazer um jogo de Liga da Justiça? Bombar? Só botar um fighting games desses caras, botar Batman Super-Homem se batendo, que a vagabundada vai comprar. Aí foi nesse pensamento, deu tudo errado. Pô, e não era desculpa, não, eles não tinham desculpa. Porque nessa época já tinha Art of Fighting, já tinha Fatal Fury, já tinha Street Fighter, não era tipo... Não, sabe, se não conseguiam fazer um jogo decente de fighting games, ia pra um beat up, ia pra um Adventure. Porque o Adventurezinho, cara, na época também só o Batman mesmo, que acho que era jogável. Tinha uns do Master System, The Flash, Mulher Maravilha, nem sei se teve. E do Super-Homem também, que eram ridículos. Meu Deus do céu. Esse jogo foi pra mim frustrado. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Acho que nunca vou jogar direito com meu super-herói favorito um jogo de luta. Mas sabe por quê, cara? Você tá esperando demais de um jogo feito pela nefasta Sunsoft, empresa desgraçada que criou Aero The Acrobat. Alguém que cria um jogo baseado num trocadilho como Aero The Acrobat não merece respeito Justice League foi isso aí. Alguém tem mais alguma consideração a falar? Negativa? Porque positiva, se tiver, eu mando tomar no olho agora mesmo. Já mando aqui mesmo. Não, eu acho que as negativas você já falou tudo, porque ele é tão ruim que nem tem tantas coisas negativas. Ele já é uma negatividade total, assim, completa. Ele já é uma negação, ele, né? É uma, devia negação. Ser menos Justice League. Ah, eu pô, me lembro que tinha um cenário que era bacana, que aparecia o Palestra de ar. Ah, nossa, mano. O cenário. O cenário é legal. Você foi ligar no cenário. Tá de sacanagem. Eu acho que era o único que prestava, porque eu tinha uns cenários lá que eu lembro assim que era meio verde. Aliás, outra coisa, os personagens eram feios, o gráfico era feio. Não, o Aquaman já tem a fama estranha. Ele me botam ele. Meu Deus, eu lembro da pose dele que ele ficava com a perninha na frente, um bracinho meio dobrado assim. Eu falo assim, que isso, maluco? O Aquaman mesmo. Mas é a Cinderela tá ali. Aquaman. Caralho. Você queria. Meu que ele Deus fosse do quê? Céu. Não, mas. É o Aquaman, o cara que tem os mesmos superpoderes do Bob Esponja. Que é um personagem muito mais legal, né? Não, com certeza, se rolasse uma briga entre Bob Esponja e Aquaman, total Bob Esponja, com certeza. Você falou isso aí, eu lembrei um episódio do Bob Esponja que tem realmente a aparelho do Aquaman lá. E tem o Aquaman. Aí ataca ele com bolha de ar e coisa. Ah, eu lembro dessa porra. É. Eu tô ligado nesse episódio, é um barato. Eu não vi isso. Bom, e foi isso aí. Pra mim, não, chega, esse jogo não merece, né? Não merece isso. Não merece. Desse lindo podcast. Ah, meu Deus do céu. Então, Dissection, fala, mano. Mais uma surpresa na sua vida de jogatinas. Né? O jogo que me surpreendeu, né? Assim, mas foi durante o jogo, assim, né? Jogando. Foi o Enslave, Old City to the West, né? É um jogo que. Tipo, ele é tipo. É um, pode considerar um hack and slash ele, né? Sim, sim. Então, ele é meio uma história que segue aquela história chinesa lá, né? A Longa Jornada, né? Também foi baseado no Goku, Akira, né? É, que o Akira Toriyama se baseou pra fazer o Goku. Tanto que o personagem do jogo, o Monken, né? Tem até rabo, tem o cabelo meio espetado. Lembra um pouco. O bastão. É, usa o bastão, então, né? Aí, esse jogo você joga, né? O Monken e tem que ajudar, meio que escoltar lá a Trip, né? Uma menininha lá que tava também no. É, uma nave de. Eles estão presos, tipo, numa nave, assim, de escravos e tal. Aí o Monken consegue escapar, né? E nisso ele encontra lá a Trip e ela meio que coloca lá uma parafernália na cabeça dele e obriga ele a levar ela, né? Dela, a cidade natal dela, né? E aí durante a história você passa praticamente o jogo inteiro, assim, naquela relação meio assim, Monken, né? Meio bravo tal, e ali discutindo com a Trip, não sei o quê. E aí eles vão tendo meio que aumentando seus vínculos aí, começando a criar, tipo, uma relação mais forte e tal, né? Só que vai naquilo, né? Aquele tema de combate bem, um hack slash normal, você vai batendo ali com bastão e tal, vai dando os upgrade e tal. Só que chega mais ou menos ali com 40 minutos, 30 minutos pro final do jogo, aí o jogo dá uma reviravolta, assim, tudo aquilo que você tava achando, tipo, aquele clima meio de relação, assim, coisa quase que amorosa, assim, que vai acontecendo, o jogo começa a ficar uma coisa meio dark, assim, um clima meio de uma reviravolta completa. Olha o assim, spoiler. E aí tudo aquilo que. Não, mas eu não vou falar o final, né? Com já falou vez, o negócio da trama, você não vai falar o final. Ah, foda, pelo amor de Deus, esse jogo já tem um tempasso. Então, é de 2010, favor, né? É de 2010. Mas... Não, mas eu não vou falar o final. Era em 2010 e eu nunca joguei. Mas, é segredo, é. Eu também nunca joguei. Azar nunca de vocês. Joguei, também não. Aliás, peraí. Aliás, ele tá no Humble Bundle pra PC. Ah, acho é, que tá. São 5 dólares. 6 dólares. 6 dólares. 6. É, então vem o Humble Bundle da Namco, né? Isso. É, então. Então, mas aí, né, quando você vai chegando ali uns 40, 30 minutos do final, o jogo vira completamente e aí começa a mostrar, tipo, uma história bem complexa, assim, profunda. Ela chega até. Lembra um pouco, já dando um certo spoiler, eu vou falar o nome de um filme que já vai meio que matar, assim. Aquela história meio que do Matrix, assim. Só que aí quando chega no final, você descobre o porquê que eu tô ligando esse filme. Eu não vou falar o filme, o coisa exata. Mas é meio surpreendente, assim. E o que aconteceu? Muita gente não gostou desse jogo justamente por isso. Por causa que o jogo vai aquele, num jeito, numa forma. E quando chega nessa parte, no final, ele muda completamente, assim. Muita gente acha que meio que quebrou, assim, o jogo. Pra mim, o jogo nessa parte ficou super mais, assim, emocionante, empolgante, assim. Eu gostei, né? Porque aquele clima meio de relação ali do mundo. Que a Trip já tá, vai ficando meio meia, assim, você já vai ficando, tomara que acaba, já vai enjoando, assim. E quando chega nessa parte finais aí, o jogo pra mim ganhou uma ênfase maior, assim, ficou bem mais empolgante. Mas muita gente, assim, reclama, assim, acha que essa parte aí o jogo meio que matou, assim, o jogo, que não precisava ter essa parte. Então, pra mim, eu considero um jogo que me surpreendeu por isso, o Enslave, por causa que é o jogo que durante ele, assim, ele ia de uma forma, assim, tal, e chega pro seu final, assim, assim, ele meio que dá uma reviravolta. Deu uma reviravolta. Geralmente o pessoal não arrisca assim, né? Geralmente game não dá um risco desse, né? Mudar totalmente o bagulho, assim, não... é um risco. É, né? E no Slave, você não espera o que aqui. Não, é um barato que vira, assim, uma reviravolta que muda, que você fala assim, caramba, meu, os caras foi fundo nesse barato agora. E você não espera, assim, tanto que você fica pensando assim, pô, por que eles não desenvolveram isso durante toda a história, assim, pra ficar mais coisa? Não, ficou o jogo inteiro naquela enrolação ali, Monkey Trip, o Monkey bravinho tentando ir embora dali, mas tendo que... relacionamento amoroso. É, naquele relacionamentozinho ali, você fica, caramba, meu, por que que não fizeram desde o começo o jogo desenvolvendo essa história aqui? Mas, pra mim, ele vale a pena, assim, é um jogo surpreendente por isso. Guilty, vamos lá, cita uma outra surpresa que você teve nos joguinhos. Outra surpresa que eu tive nos joguinhos. Minha surpresa, embora eu tenha o jogo, e eu tenha meio que pego pra jogar com o pessoal e ter comprado as DLCs pra isso, não é o jogo que eu digo assim, legal, eu gostei desse jogo. E, porque acabou sendo realmente uma coisa negativa quando eu finalmente comecei a jogar. É o Street Fighter vs Tekken. Ai, meu Deus. Toda vez que eu lembro das gemas... É, cara, por quando que eu, aquilo, né? Quando eu lembro das gêmeas, eu pergunto... Teve aquele vídeo que a Capcom soltou do Ryu e Chun-Li versus Kazuya e Nino. Falei, o jogo tá bom, tá legal. Não tá aquela coisa, balanceada. Aí quando finalmente eu joguei a versão final no PC, eu falei, porra, velho, pra que isso? Pra que assistir em combo assim? Não podia ter deixado a coisa mais balanceada e mais perfeita. Aí ficou isso. E o sistema, aí depois... Isso só o começo, quando eu comecei a jogar. Aí eu fui entender o sistema de gêmeas, eu olhei assim, pra que essa gemas aqui? Não, e o pior é que essas coisas de gemas, meio que quebra, assim, se o cara vai lá e compra aquelas gemas tudo feio, fudidona, e você não tiver também assim, você se lasca, mano, quebra o jogo, assim, você não consegue competir contra o cara. É fogo isso aí. Esse jogo nunca me enganou, cara. Começou a especulação dele, eu senti o cheiro de merda de novo. Eu, apesar que eu sou, eu, desde quando apareceu a ideia de Street Fighter vs Tekken, eu sempre achei que, ao contrário, daria certo, Tekken vs Street, como que eu já falei antes, porque os personagens de Street Fighter meio que se encaixam no mundo 3D, agora os personagens de Tekken no mundo 3D, eu nunca vi eles assim tanto. Não, eu acho que a questão não é ser 2D, entender, porque, porra, afinal de contas, já tá todo mundo no gráfico 3D há muitos anos. Não, eu acho que, tipo, o problema é que os personagens de Street Fighter são muito poderosos. Os personagens de Street Fighter são muito poderosos perto dos do Tekken. Então, se tiveram que refazer todo mundo do Tekken, dar um power-up neles, tipo foi feito com o Street Fighter no X-Men vs Street Fighter, entendeu? Teve que inventar magia pra galera e tal. Eu achei que isso deu uma descaracterizada e deixou o personagem meio esquisito. O Kazuya não era mais o Kazuya que eu gostava de jogar no Tekken. Outro cara. Outra coisa também, você lembra da picuinha dos DLC que já tava, dos personagens já tava dentro do CD, mano? Ah, isso é uma babaquice do caralho, isso é uma bobagem. Isso aí foi uma picuinha que, nossa. Isso é um discurso estúpido, puta que pariu, ainda bem que meio que falou isso, né? É, também, mas mas foi um burburinho do caramba no começo, né? Depois... Ainda bem que eles evoluíram e entenderam que isso não é exatamente um grande problema. Ainda reclamam, né? Ainda buscam. Porra, pelo amor de Deus, não é isso, né? Não é como se o jogo não tivesse conteúdo pra caralho. Então, vamos pro inferno, né? Quem reclama de... Ai, já tem DLC, não é disso. Ah, vai te catar, né? Vai. Então, mas eu aquele negócio. Eu não gosto do visual porque eu não sei. Os personagens, pra mim, de técnico meio que ficou encaixado. Não bateram, não casaram, né? É, então. Mas o coisa que mais ainda me comanda é aquele negócio de gema ali. Você vai jogar com uma pessoa que tem as gemas top lá, mano, acabou, você não consegue jogar. Ah, esse negócio de gema matou o jogo. O próprio sistema de combo a favor do personagem de Tekken já lhe mata quando o cara sabe usar. É, mas o pessoal, a maioria só joga com o pessoal do Tekken mesmo. Mas assim, é totalmente desproporcional. O pessoal do Tekken tem os combos, alguns combos de Tekken. Se você for contra um personagem de Street Fighter, você já foi. E outra coisa também, né? A Capcom fez um online top no Street Fighter e aí o online de Tekken vs Street Fighter, nossa, tudo cagado. Como pode, né? Acertou no Street Fighter e no Street vs Tekken cagou. Aliás, a Namco jura de pé junto que Tekken vs Street Fighter continua a produção. Ah, é, toda hora fala, né? E já falaram que tá pausado com o Tekken 7, mas na hora que terminar o Tekken 7 vai continuar o Tekken vs Street, né? Mas... Cara, nesse meio tempo, desde que eles estão falando isso, já fizeram um Pokémon, que é o jogo do Pokémon. É que eu acho que é o Pokémon mais carismático. Ah, com certeza. Eu acho carismático com essa porra desse jogo. Mas vida que segue, né? Triste. Ah, agora sou eu de novo, né? Ah, eu como não ligo... Não sou como o Deception, não tenho esse pudor todo com spoilers. Foda-se spoilers, tá? Não jogaram, paciência. É, Portal 1, o final de Portal 1. Passou-se o final todo, você passou o jogo inteiro com a GLaDOS do teu lado, aquela filha da puta passivo-agressiva. Falando que você vai ganhar um bolo sempre. O bolo é uma mentira. Falando do bolo, e você, cadê o bolo? Pois é, cadê o bolo? The Cake is a Lie. É, pá, The pá, Cake is a Lie. Aí você termina o jogo, passa lá, final, beleza, acabou a GLaDOS, se fodeu. Aí, beleza, acabou o jogo, né? Aí, de repente, abre uma tela de terminal, né? Ponto verde, e começa os créditos. Aliás, o que você acha que vão ser os créditos? E não, começa a GLaDOS a cantar. É. Cara, até hoje eu não sei dizer o que eu senti naquele momento. Como assim a GLaDOS tá cantando? E a música é inteira pra sacanear você. Mostra como você é imbecil, assim. Exato, como você é um estúpido. É. E você, aliás, como você é um estúpido ingrato. Você é um ingrato, pô. Mas se você parar pra pensar, no jogo inteiro ela meio que passa a ideia de como você tá sendo ingrato, assim. Porque que ela tá tentando te ajudar, né? Mas você tá lá desobedecendo ela. Exato, é muito bom, cara. Cara, Portal é um exercício maravilhoso. Portal 1 pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, assim. Puta que pariu. E outro, é um jogo que eu não esperava nada, assim, te juro. Não, ninguém esperava. Cara, vocês lembram como é que saiu o Portal? O Portal veio na Orange Box, não foi? Era uma expansão de Half-Life. Saiu, era tipo Counter-Strike. Era uma expansão de Half-Life. Que tipo, era um pacote que vinha, acho que com. Era um pacote que vinha, sei lá, com Counter-Strike, o Half-Life 2. E tinha esse joguinho lá. Tinha o Portal 1, tinha esse joguinho de bobeira lá. Que ninguém deu muita atenção. Até que de repente, vou olhar. Peraí, caralho, isso é genial. Era pra ser só um puzzlezinho, né? Só um puzzle. Puzzle em primeira pessoa, assim, né? O cerne do jogo é um puzzle. E um puzzle muito bom, muito competente, muito interessante, que saiu do jogo e entrou pra cultura pop, né? Virou meme. Você vê se. Eu tenho uma camiseta com a citação de Portal. Sabe? Então, os portais mesmo. Sabe? Então, é um jogo que sozinho ele já é muito bom. Mas, cara, a maneira como ele te conta a história, com essa porra dessa personagem te enchendo o saco o tempo inteiro. Pensa, a GLaDOS podia ter sido só uma mala, tipo a nave do Zelda, fica enchendo o saco. Listen, ela podia muito. Cara, era muito fácil ter virado isso. Mas não, a GLaDOS é só a melhor coisa que tem nesse jogo. Ela é com todo o carisma dela ali, tentando te mostrar o caminho certo. Uma porra de uma voz robótica te trolando o tempo inteiro. Cara, e no final, quando você pensa, ah, se fudeu, vadia, te fudeu. Aliás, a gente fala dela, a GLaDOS, né? E ela não é uma mulher, ela é uma inteligência artificial. Né? É uma inteligência artificial. Isso que é o pior. Você vê, ela conseguiu, ela levou até a gente, porque a gente trata ela como um ser, assim, uma pessoa. E não é, tá vendo? Até a gente, ela sim, enganou. Sim, você odeia e ama ao mesmo tempo uma inteligência artificial. Que no final começa a cantar pra você. Que não, quando aquela música começou, foi demais. E cara, é interessante também que é muito. Ainda é um pouco incomum você encontrar canções cantadas em games. É mais comum você encontrar aquela coisa do coral, a porra da abertura de Final Fantasy VIII, que em latim, sabe? Mas uma canção cantada mesmo, que você pode cantar em casa, no seu violão, sabe? É incomum. E é uma música maravilhosa. A música é divertida pra cacete. É, além do jogo ser incrível, tem essa cerejinha do bolo assim, no final. Pá, toma pra você. Um presente. É muito legal. Eu adoro o Portal. Eu quero muito o Portal 3. Por favor. Pra mim, tudo que o pessoal fica nesse bambambam de Half-Life 3, eu sou o Portal 3. Que, mas não é Half-Life, é. É, pra mim, eu tô nem aí com Half-Life 3. Pra mim é Portal 3. A melhor. Half-Life, a única coisa que presta em Half-Life foi ele ter gerado o Portal. Virar engine pra Portal. Exato, caguei pro Portal pra Half-Life 3. Eu quero Portal 3 pra ser Portal 3. É, Portal 2, 1 e 2. Essa foi minha surpresa, eu amei esse jogo. Bom, Cid, vai lá, fala o seu jogo. É, vou falar do jogo da Alice no País das Maravilhas. Sendo que não é aquela Alice que a gente tá conhecendo, que a gente conhece e tal, histórias de infantis e tudo mais. É o jogo da Alice, foi a primeira versão que foi PC exclusiva, American McGee. É um game da Alice, vamos dizer assim, sombria, dark, né? É totalmente diferente daquela que a gente tá acostumado. É como se fosse conto de fadas para adulto, né? Não é aquela coisa muito como coloridinha. Se o Tim Burton tivesse feito Alice. Tivesse feito Alice no País das Maravilhas. Isso, é. Deveria ficar algo próximo a isso. Então, antes dele, de fato, fazer Alice para as Maravilhas e cagar... E fazer aquela... É. Né? Esse jogo é o que a gente queria que ele tivesse feito. É. tivesse feito, é. O jogo, porra, é um ambiente bem, bem sombrio, né? Os personagens, tu já vê que tudo começando o jogo, tu já começa a história, né? O quarto da Alice pegando fogo, tu já começa, opa, peraí, que porra é essa? A história não é bem assim, não. Eu quando li sobre o jogo, eu falei assim, porra, mas como assim? O cara reinventou a história da Alice. Porra, eu acho muito maneiro quando a pessoa brinca assim com o universo de conto de fadas, né? Teve até o filme que fizeram da Malévola, que contou o lado, tentou contar um outro lado da Malévola que a gente não conhecia e tal. Eu acho isso muito bacana. Aí na época do game, né, pra PC, que foi exclusivo, eu fiquei sabendo que eles usaram a plataforma do Quake, parece. Eles pegaram a plataforma do Quake e fizeram um jogo baseado em cima disso, com o motor do Quake, né? E foi um jogo de aventura, né? Um adventure que eles criaram que o, tipo assim, esquece tudo que tu soube, sabe, de Alice, e o bagulho agora é esse aqui. Não tem nada de coelhinho. Tem até a música do Titãs, né? Coelhinho, não, vai se fuder, que aqui é só bicho escroto. É, a música encaixa muito bem. Quer dizer, o gato, aquele gato risonho, ele é, porra, tu vê a imagem dele, o aspecto dele é todo cadavérico, assim, magrelo, os ossos aparecendo, um brincão, um sorriso meio diabólico. A própria Alice mesmo anda com uma faca atrás escondida, assim. Ela tem aqui o jeitinho meio dela, mas já tem um lado cótico dela, meio assassino, que é muito engraçado no jogo. Eu, porra, me diverti muito com esse jogo, cara. Na época eu joguei, meu PC caidinho, consegui rodar ainda. Mas, porra, foi horas e horas me divertindo com esse game, que foi puta surpresa pra mim. Eu jogando um jogo de conto de fadas, que eu não me imagino. Jogando um jogo assim, conto de fadas nas avessas, que tinha, né? Ah, já avessa já, porque eu não imagino pegar um jogo da de conto de fadas e jogar. Eu não consigo. Mas esse aí, porra, tanto que teve uma continuação ou merecida, não, né? Avessas, né? Dizem que a história original era sombria também. Dizem que a história mesmo era meio... Ah, não vou entrar em... Não, é que, tipo, a gente viu, a gente conhece o desenho, né? Aquela coisa fofinha e colorida. O livro tem mais camadas do que isso. Você consegue ler outras coisas. E que eu queria muito, na época, que lançassem um filme disso, cara. Eu queria muito lançar. Que, porra, com certeza ia ser um puta sucesso. Mas eu acho que até hoje não lançaram, de repente, com medo de... Não sei, né? Porque traumatizar, né? É um conto tão bonito e tal. E chega um maluco fazer uma porra de um filme da Alice com uma porra de uma faca sangrando, cortando os pulsos, tacando fogo na porra toda. E ia ser meio constrangedor pras crianças, mas... Eu acho que não tem o filme porque não apareceu alguém que bancasse mesmo. Assim, se bancasse, os caras tava nem aí. Eu acho que... Não sei, pode até ser, mas eu vi o Malévola, ele, né, mesmo assim, ele tem uma pegada muito infantil, eles têm um cuidado com as histórias. Tu vê que eles não escracharam tanto assim a coisa. Ninguém falou que todo mundo saiu do filme gostando da Malévola. Eu sei que eu, quando joguei esse jogo, eu não sabia assim, que ele era às avessas, assim. Quando me falaram assim, não, o jogo é baseado no Alice no País das Maravilhas, né? Eu fui jogar pensando que era aquilo. Quando eu vi lá, meu, o bagulho todo sangrento, assim, com a faca tentando, mas que porra é? Aí eu já gostei. Ela começa no hospício, né? Ou é no segundo? Tá no manicômio. A história, ela taca fogo, né? A casa dela pega fogo, né? Aí ela é internada porque ela quer cortar os pulsos, quer se matar. E as vases são bonitas. Assim, pelo menos pra época, assim, né? Chamava atenção, assim. Tanto que nem você tá falando que é exclusivo de PC, mas quando saiu a continuação desse jogo, né? Que saiu pra, também pro videogame, aí a versão do PlayStation 3, se você comprasse, vinha esse primeiro junto pro PlayStation 3. É, podiam fazer, mas em HD não, né? Normal, original, normal, né? Podiam fazer um HD, porra, ia ficar pica também. O primeiro, muito bom. Não, eu não joguei o primeiro. O primeiro, tipo, eu cheguei a ver, só não cheguei a jogar. Mas eu joguei o segundo no Xbox. Até recentemente, deve ter, sei lá, uns 3 meses, 2, não sei. Eu tava na casa dos meus pais, meu Xbox tava lá, tinha esse jogo, vambora, vamos jogar. E cara, é um jogo de plataforma 3D, como Banjo-Kazooie, Mario 64, que tinha muito jogo desse tipo naquela época, né? E cara, pra além da bizarrice, né, do que é Alice no País das Maravilhas de uma maneira macabra, o jogo é bom. É, sabe? Então, o jogo é legal pra caramba. Bom. Os dois jogos são muito bons. E tanto o primeiro quanto a continuação, porra, são muito bons. Eu não duvido nada que tenha um terceiro, com certeza. Mas é isso aí, muito bom. Aconselho quem não conhece a saga, a série, Alice, pega um, depois vai pro Madness. Não deve ser difícil achar esse jogo, não deve ser muito difícil. Então, Dissertion, seu último jogo. Eu então, né, vou falar de uma franquia que eu gosto pra caramba, né, e um jogo que me surpreendeu e muito quando saiu foi o Sonic Unleashed de 2008. Esse jogo, né? Esse jogo é meio jogo, meio merda, né? Esse jogo é aquele meio a meio. Você começa a jogar e assim, nossa, que incrível, que tela bonita. puta, que sensação maravilhosa de velocidade. Esse é o jogo da minha vida. De repente, acontece uns paranauê lá na história. E você descobre que durante a noite, o Sonic não vai ser mais o Sonic que você conhece, o Sonic the Hedgehog, né? Vai virar o Sonic the Werehog, né? Sonic Lobisonic, né? E é só nessa hora que você vê o quanto as telas do Sonic são compridas. Porque você joga aquele nesse jogo, nesse passo, você nem percebe, assim. Quando você vai jogar com o Lobisonic, meu Deus do céu. Você demora 10 minutos pra passar uma fase, mano. De tanta enrolação que fica, meu. Caramba, eu fico me perguntando assim, o trabalho que os caras teve pra fazer tudo aqui, desenvolver, que esse Lobisonic, ele tem um sistema de combo, assim, e tal, várias coisas, assim, diferentes, assim. Os caras me deu trabalho de fazer tudo aquilo pra estragar o jogo. E aí, cara, dá trabalho, pois é, se eles não tivessem feito nada do Lobisonic, deixassem só o Sonic normal, o jogo era bom pra cacete. É, então, e esse jogo, ele tem umas fases muito boa, assim, bonito, você joga assim, você fica, caramba, é bonito, tem aquela sensação assim, super empolgante, de Sonic mesmo, assim, e aí você, de repente você descobre que durante as fases de dia você vai ser feliz, e durante as fases de noite você vai passar o martírio. Puta que eu pariu, que tristeza que foi esse Sonic. Não, e como eu tava conversando com vocês antes do podcast, tem uma outra camada de tristeza para os infelizes de jogar esse jogo no Wii, como eu, que era ter que jogar essa porra com controle de movimento. Eita, porque sério mesmo? Sim, o Lobisonic, ele batia com uma mão e batia com a outra. Então, só que não era botão de bater. Tinha que girar pra esquerda e pra direita. Você sacudia o controle da esquerda e sacudia o controle da direita. Meu Deus. Eita, foda. Então, você tinha que ficar sala, socando, né? O ar. É bom que tu jogava cantando a música. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Aí pula pra um lado. Vira, vira, vira, homem, vira, era, vira. Era quase um jogo de boxe, essa merda. O pior que... Meu Deus, tá maluco? O pior que é mais estranho, assim. Aí o Sonic, ele dá os combos, aí ele tem uns braços gigantes quando ele tá só pra pendurar lá no alto, tentar escalar os lugares. E assim, que bosta, e né? E é que nem o Romo falou, a versão do PlayStation 3 do Xbox 360 é uma, e a versão de Wii é igual a de PlayStation 2, assim, as fases são menores e os gráficos ainda também são um pouco diferentes, assim. É triste. Você conta com um incrível sensor de movimento. É, só você no Wii você tem um sensor de movimento ainda, né? Porque o Wii, o sensor de movimento é bacana, ele tem aplicações legais. Só que entrou uma onda de que tudo tem que ter sensor de movimento. Então tinha qualquer merda. Esse jogo eu só queria apertar um botão. Meu Deus, me deixa apertar um botão, por favor. Não, o triste não. É que assim, já, essa parte já é péssima. Você fala assim, esse jogo não tinha que ter esse negócio. Já é péssimo. E ainda me taca que você ainda é obrigado a usar um sensor de movimento nessa Exato. Parte. Exato. Aí, meu, é cagar mesmo no negócio. Esse jogo foi uma surpresa pra mim, mas negativamente, meu. Puta que eu pariu. É triste mesmo. E eu tinha um jogo que presta agora, um jogo que as pessoas conheçam e faça diferença, né? Por favor. Que faça diferença. Eu só tive um que foi positivo, né? Só teve um, que foi o Ares. Infelizmente, o próximo é negativo. Vai, manda. Solta a bomba aí. Eu era uma pessoa jovem, PlayStation 1, né? Lá vem. Naquele auge dos jogos... Piratas? Eles eram desbloqueados, mas tudo bem. Jogo genérico. Aí tinha não funcionava, né? Era tipo, às vezes era loteria. Não era nem culpa do aparelho, era culpa do disco mesmo. Aí um dia estamos lá, um amigo chega na casa. Pô, esse jogo aqui não funciona. Fica com ele aí pra testar e me deixou com o jogo, né? Aí estava na capa do jogo. Mega Man Legend. Eita! Esse foi gostosinho. Alto aí qual semana, é o problema? Problema? Esse jogo tem dois problemas. Primeiro, a jogabilidade. Você tem que se acostumar a ela e mesmo acostumando, você vai dizer... Essa porcaria podia ser diferente. Problema número 2. O jogo pegava quando quer. Não sei qual era o caso da mídia. Aí tipo, eu comecei a jogar o jogo, né? Não tinha nada pra jogar em casa na época que não tivesse de diferente, né? Aí eu comecei a jogar, fui jogando. Mas qual é o caso? O jogo pegava quando queria, certo? Aí tipo, pegou. Você não pode parar, você vai jogando e vai salvando. Se desligar, não liga mais. Aí né? O que aconteceu? Eu fui nessa, fui nessa. Aí teve uma hora que o jogo parou de funcionar. Eu te ligava, joguei, ia dormir, ligava assim, voltava às vezes. O jogo parou de funcionar. Aí eu falei, puta que pariu, não vou zerar esse jogo. Já não gosto do jogo, ainda não vou poder zerar. Aí o que aconteceu? Aí eu fui lá tentando, insistindo no botão reset, não sei porquê, mas tava lá. Aí o jogo pegou. Eu falei, agora tem que ser hoje. Aí eu finalmente zerei o jogo. Estranhamente, o jogo foi zerar o jogo não funcionar mais. O videogame falou, não quero mais ler isso aqui, tire daqui. Eu achava estranho nesse Legend a velocidade, eu achava ele lento pra caralho. Cara, o primeiro é super estranho. O dois é um... Eu joguei, né? Não, o 2 é legal. É mais bonito. O primeiro também, ainda é tudo limpo, assim, não tem nada assim na tela, assim, aquele deserto. E nesse jogo você, tipo, vira lixeiro, né? Porque você tem tudo que é lata de lixo, você tem que sair revirando pra catar ferro velho pra tentar dropar. Você vira tipo lixeiro, assim. Tudo. Você chega num lugar novo, você já fica assim, onde tem uma lata de lixo, assim, pra pegar. Pô, simulador de lixeiro, cara. Simulador. Olha que ideia pro jogo. Então, você fica doido, assim, quando você vê um latão de lixo, a primeira coisa, deixa eu ir ali. Você nem liga pra história, no lixeiro. Você acha sucato pra montar arma, né? Eu consegui montar um aspirador que puxa dinheiro. Eu falei, não vou trocar essa arma mais, velho. Cai o dinheiro, usa o aspirador lá pra puxar logo. E outra coisa também, o problema do Leg também, durante as fases, assim, ele meio que não tem uma trilha sonora, assim, é meio só meio de som ambiente, assim, tal, assim. Aí você fica, tipo, meio que uma coisa meio vazio, assim, meio vazio. Você fica jogando, assim, naquele, até acontecer alguma coisa, pra ter uma música, um negócio, você fica meio solitário. Assim, é mais estranho, assim. A historinha, os personagens, tudo carismático. Agora o jogo não ajuda. O jogo é complicado. Tanto que, não sei se foi antes, depois desse ou depois do Legend 2, até a Tron ganhou o próprio jogo dela. Cara, esse jogo é de uma época que eu pulei completamente. Eu nunca vi esse jogo rodando. No 2 eles ainda tentam dar uma melhoradinha, ficar um pouco mais bonito, botar uma cor, mas mesmo assim ainda não é aquela o suprassumo do prazer. Mas ainda é melhor que o primeiro, isso é. É, o primeiro é bem difícil. Ainda mais se você pegar hoje. Hoje em dia, se você pegar ele, você fala, nossa, como isso aqui envelheceu. O controle já não ajuda, a câmera já não ajuda. Nossa, outra coisa, a câmera. Aí você controlava a câmera que nem no PlayStation 1 lá, quando você nem tinha usado analógico, lá você controlava pelos LR ali. Ah, Maria. Não, vou pro lado, o Mega Man vai andando pro lado. Ele anda de lado. Nossa, era triste. Terminando agora mais um. Meu último jogo. O jogo que eu vou citar é Metal Gear Solid, PlayStation 1. Adivinha que parte que você tá com uma grande surpresa. Eu fiquei bolado. Caralho, vocês não são capazes de chutar aí? A Sniper Wolf. Não, que. A parte de ver a bundinha balançando da outra lá. Não, o que eu fiquei mega bolado foi... Fuginha. O rebolado, né? O rebolado. O jogo chega a dar um ângulo assim. Quadrada, assim, o jogo dá um zoom na bunda da Meryl. Mas não. Mas então, aquela parte da luta contra o Psycho Mantis. Puta, já sei. O começo da luta, quando ele lê o Memory Card. Então você gosta de Castlevania, né? Peraí, como assim? Como é que ele sabe disso? Porra, você jogou não sei o quê. Você jogou, como que era? Borders, aquele futebol lá, aquele futebol também. Como que era? O International. O Winning Eleven. Win Eleven, ele lia também, ó. Eu falei, porra, como assim? Como é que ele faz isso? Depois vendo e tal, nas revistas e tal, você entende, ele tá olhando teu memory card, então não sei o quê. Mas, cara, eu fiquei muito... Falei, como esse cara sabe disso? O que tá acontecendo? Não, porque, tipo, eu tava jogando Symphony of the Night, tipo, pouco antes. Todo mundo jogou o Symphony of the Night antes, assim. Todo mundo teve o save do Symphony of the Night. Não, mas foi pouco antes. Ele é uma meia dúzia, e normalmente são da Konami. Mas, então, no remake do GameCube, ele lê os jogos da Konami e da Nintendo. Então você gosta de Mario Kart, não é? Olha! Smash Brothers. Eu fiquei muito bolado. Falei, não é possível. O que tá acontecendo? Eu não sei, como ele sabe disso? Me hackearam. Como ele sabe disso? Tem alguém aqui? Eu joguei primeiro a versão japonesa, né? Aí o que aconteceu? Aí pra passar esse chefe, não sei se você lembra, você tinha que trocar o controle, né? O que aconteceu? Já que o meu era japonês, eu não sabia disso. Eu fiquei uma semana pra conseguir passar ele na raça, atirando, rodando pra tudo que é lugar com a metralhadora até matar. Uma semana depois me aparece um colega com a revista falando, mano, eu sei como passa o negócio, é só trocar o controle e colocar. Eu passei mó fácil. E eu fiquei uma semana. Vocês ficaram no Psycho Mantis no controle 1 tendo problema. Eu fiquei a semana pra matar ele girando com a medalhadora. Era um parque. Cara, eu nem sabia que era possível fazer isso, que era possível ganhar ele com o controle 1. Ganha, eu ganhei, mas desse jeito. Você fica rodando, porque as balas uma hora certa. Aí vai rodando. Só que, uma semana, assim, toda hora, no finalzinho ele ia lá e matava. Porque conforme ele vai diminuindo a vida dele, ele vai ficando mais rápido. E aí chegou uma hora, assim, que eu já no desespero começava a encher de granada e jogar tudo, assim, pra explodir tudo, assim, conseguir. E aí uma semana semana depois me aparece o filho da mãe falando que era só colocar o controle, mano. É, foi triste isso aí. É, os males de jogar a versão japonesa primeiro. Não que o americano ia ajudar muito nesse caso, né? Sim, ajuda sim, porque tem uma hora que o coronel te fala isso. Ele te chama, fala no codec. Cara, Metal Gear é cheio dessas paradinhas. Tipo, por exemplo, tem uma parada lá que ele, quando você vai encontrar, falar com a Meryl no codec pela primeira vez, fala, olha atrás da caixa do jogo. Ah, é. Só que aí já que a maioria do pessoal comprava os piratas e muitos não vinha com scan. Pois é, pois é. Então, eu, como era amigo daquele, tinha aquele amigo que só jogava o jogo original, o jogo, ele tinha dois jogos, eu me lembro, que era o Metal Gear e o Final Fantasy VIII. Então, porra, esse jogo tinha original, então tinha capinha. Então eu peguei e olhei atrás, na hora. Era outro bagulho também doido, assim. Isso aí também aqui foi complicado também. É só pra achar o número do rádio. É, ou então, meu amigo, eu rejoguei depois, um tempo depois, e só que dessa vez piratão. Comprei um piratão lá. E, claro, não tinha mais a capinha e eu, obviamente, não me lembrava. O que, que o babaca fez foi um por um. Um por um. Fui frequência por frequência até achar. Apesar que naquela época, eu lembro quando eu jogava, eu ficava assim, caçando nas frequências pra ver se achava alguma frequência diferente. Assim. Direto eu falava, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Aí ficava botando os números assim, de vez em quando. Ó como que adolescente idiota é. Sem internet, então. O Psycho Mantis lendo a minha mente foi um grande momento, foi uma grande surpresa que os joguinhos me deram. Pior que é esse barato assim. E hoje você vê assim, um negócio simples e tal, mas na época foi um negócio sem igual, assim. Você nunca tinha visto uma parada daquela, você não sabia que era possível fazer um negócio desse, assim. Na sua cabeça não entrava, assim. Aí você, caramba, meu, o negócio tá lendo o meu memory card, meu Deus, isso aqui não é desse mundo. Foi fogo, mano. É, não, cara, eu queria. Nossa, eu queria muito poder viver isso de novo, sabe? Ah, eu também. Esses momentos que eu falei aqui, cara, porra, esse momento do Metal Gear, sabe? O Steel Alive de Portal, sabe? Eu queria muito pirar de novo, esquecer que isso acontece e jogar outra vez, sabe? Imagina que isso, sabe? Eu queria passar por isso de novo, cara. Muito, tá meio difícil aparecer uns jogos que faz umas coisas dessas, assim. Exato, né? Uma pena. Mas vida que segue, né? Mas ainda vai aparecer, com certeza. Ah, não, tem várias. E você tem vários casos de pequenas surpresinhas na história dos games que são bacanas, que deram um temperinho a mais, assim, tipo Metroid, quando no final se descobre que ela é, que a Samus é uma mulher, não um homem, né? No primeiro Metroid. Pior que é, no primeiro Metroid você ali jogando, você fica o tempo inteiro como se fosse um cara, assim, não entra na cabeça hoje, que é uma mulher. Hoje, pra gente, porra. Pra gente não abre mais. Já fica mais acostumado a ver a Sam. É uma coisa mais normal, mas antes, nossa senhora. Pô, imagina em 1986, quando o show saiu. Cara, não é normal. Era uma puta surpresa, bacana. Então eu senti essas coisinhas pequenas. Ah, por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito puto em Resident Evil 1, quando você checa a porta principal da mansão, aparece o cachorro, tipo, mordendo, você fala, ei, não, melhor fechar, não vou lá fora que vai dar merda. Aí você vai e checa de novo, o filho da puta entra. É. Porra, que cachorro escroto, cara, mata de susto. Ou então quando o cachorro pula depois da janela, tô com a janela que quebra. É, janela, aquela janela, são, sei lá, ali. Todo mundo a primeira vez ali tomou um susto ali. Todo mundo. E fudeu, né? Porque depois. E todo mundo que passou de novo ficava com medinho. Ah, né? E depois, toda vez você passava no corredor, em qualquer jogo de terror, você esperava uma merda dessa. Um jogo também que eu lembro, assim, também que deu umas surpresas, assim, mas isso aí era quando começava a tocar a sirene no Silent Hill 1. Meu. Puta, fudeu. Já era um pardo. É. Pra mim, o melhor de já todos. Já era sinal de merda. Top, mais traumático é o Silent Hill 1. Esse jogo é épico, mas é foda. Já era foda você andar naquela neblina sem saber o que tá porra nenhuma acontecendo. De repente, começa a tocar aquela porra, você, meu Deus, agora vai ver um inferno isso aqui. Agora fodeu. Não, e quando você tava na escola, que vê as criancinhas, na escola, ambiente aí fechado, aí depois tocava a campanha do caralho. Vem aquelas enfermeiras. Do caralho. Oh. Hospital também, maluca, muito aquele jogo, muito bem, muito. Mas é isso. Então chega, né, galera? Acabou, né? O episódio de hoje é assim. Esse podcast não, ainda tem mais, né? Agora temos nossa leitura de comentários. Então chega dessas porcarias desse podcast. Vamos pra leitura dos comentários, galera. Valeu, um abraço, hein? Começando nossa leitura de e-mails, comentários, sinais de fumaça e afim. Dissesse, alguém escreveu essa semana aí? Nessa semana, né, comentário na nossa página do Rogério Silva, é outro também que tá todo o episódio comentando também, né? É participativo, né? Mas um cast bem legal. E sobre os jogos de 87, eu joguei e muito o Double Dragon e o Afterburn. Esses dois jogos renderam boas histórias em minha infância. Afterburn é um dos jogos também pra mim que é foda, assim, eu joguei pra caralho esse jogo. Não, eu joguei muito Double Dragon no Nintendinho, assim. Turbo Game, sabe que porra que era? É, eu não entendi, eu joguei, não entendi. Do arcade eu também não cheguei a jogar, não. E não foi o 1, né? Não foi o de 87, eu joguei o 3, que é de, sei lá, 90. É, né? Eu vou comentar mais no futuro, né? Mas eu andei jogando, o nosso 3 do arcade é uma desgraça, meu Deus do céu. Nunca joguem o Double Dragon 3 do arcade, pule para as versões de console, meu Deus do céu. Só digo isso. Você me deixou curioso, vou jogar essa porra. É, não entendi. O 3 de arcade, meu Deus do céu, é câncer, mano. Só isso que eu digo. É, eu gosto de coisa ruim. Não é que você gosta de coisa ruim, nós já sabemos que você é ruim em jogo. É, verdade. É, combina. Realmente, deve ser por isso. Se eu sou uma merda mesmo, esse porque, jogo. Não, comigo. Também se você parar. Esse jogo de merda é pra mim. Que aí a desculpa, ele vai falar assim: não, o jogo era uma merda mesmo, por isso que eu não continuei. É por isso. De repente ele pega esse Double Dragon 3 e destrincha assim com uma facilidade. Incrível. Ah, duvido. Não, nunca se sabe, né? De repente ele se identifica. Menos botões, mais fácil para o Romulo jogar. Chega, porra! Chega, isso aqui é pra ler os comentários, não ficar zoando, seus filhos. Quem é o próximo? Não, a gente também teve, né, comentários do nosso camarada lá, White Wolf. Mais uma vez, ótimo cast. Acho que o único ponto que eu vou ter que discordar é do Castlevania 2. Aquele jogo é horrível. Transição de noite e dia com um texto que leva eternidades, fases e lugares que não tem chefe final. E além de ter altos macetes que deixa ultra ridículo derrotar aquele Drácula final. Sério, esse jogo não é bom. Por sinal, é o primeiro vídeo do Angry Video Game Nerds. Recomendo conferirem. É, eu já falei, né, que como eu penso que esse jogo é injustiçado. Eu acho bom esse Castlevania. Eu também. Esse jogo é muito bom e o pessoal tem frescura com ele. O jogo hoje em dia tem até a versão corrigida, o pessoal tá... Não, esquece a versão corrigida. Fala o jogo original aqui. Eu gosto do jogo original. Quando eu falo é do jogo original mesmo. Eu nem sabia de versão corrigida. Porra nenhuma. Eu gosto. Foi um jogo mal interpretado. Joga em Castlevania 2. É melhor que você jogar um jogo. É melhor que Zelda 2. Olha, Zelda 2 é um jogo, pelo menos. É um jogo ruim, mas é um jogo possível. Esse Castlevania, puta que pariu. Ah, foda-se. Isso é um chute no saco. Eu não vou nem discutir mais com vocês. É, o jogo é bom pra nada. Tá não chato mesmo, não. Jogo de merda. Jogo de você merda. Vocês jogam são uma parceria meio complicada. Romulo e jogos não se encaixa. Mas peraí. Guilt também gostou dessa porra? Com certeza, o único que não gosta é você, filho. O Guilt vai fazer uma sinopse linda desse jogo. Você vai gostar. Espera só. Ah, não, vai pra merda, cara. Puta que pariu. Não, será que o Jovem Nerd tem vaga lá pra. Porque não é possível. Eu vou procurar uma vaga no Jovem Nerd, porque isso aqui não tá dando certo. Beleza, então. A gente também teve, né, comentários do nosso camarada Ué. O jogo que o Guilt disse que estava jogando, o Ronin, né, é bom. O problema é que eu vi os vídeos que ele postou no canal dele e, nossa, que péssimo jogador. Desanimou, cara. Zerei. E ainda cortei os vídeos pra ficar fácil de assistir, viu? E ainda assim ele falou que você é ruim, eu, tipo... Isso aí, velho. Eu acho que o Emerson queria ser um bom jogador como eu sou, mas ele não é, hein? Porra, Guilty. Quer dizer que você é do nível do Rômulo, assim, jogando? Não, eu sou melhor que o Rômulo. Isso pelo menos eu tenho que ser, né? Eu acho que a minha avó é melhor. Pelo menos nos jogos, né? Pô, esse Ronin, eu vi as fotos, eu até achava meio interessante, mas eu não tinha visto nenhum vídeo. Depois que eu vi lá os vídeos do Guilt jogando, assim, cara, eu achei tipo um jogo mó, parecendo um jogo de flash. Feito assim, em flash, gostei, eu também não. tive a mesma opinião. O importante é que é um jogo no critério Guilt de explicar a história. Vocês nunca vão se decepcionar com essa parte. O padrão Guilt de explicação história, realmente. É isso. Eu achei, sei lá, estranho. Um jogo que eu compraria, não. Mas beleza, vambora. É, eu nem vi esse jogo. Ah, nem perde tempo, então. A gente também, né, teve que comentar lá nosso camarada Old Coffee, né? Ah, vocês sabiam que teve uma versão para Atari do Ben Dragon? Era lindo e divertido demais. E como assim meu Shinobi sofrido é ruim? Eu joguei no Master System e gostava. Que isso! Mas pelo que me lembro, acho que nunca passei da fase que tinha que destruir o helicóptero. Ou era um avião. Eu odiava o game de surf do California Game. Melhor ainda odeio aquela tranqueira. E como sempre, as histórias do Cisne. Ah, caiu bem, ótimo. O saudoso papagaio do Cisne. Então, sobre a versão da Atari, eu não só lembro como que eu cheguei a jogar, e eu ia comentar sobre isso no podcast, só que o Cisne começou a falar das histórias, eu esqueci, eu me perdi, mano, sobre isso. Que é isso? Mas tava engatilhado de eu falar sobre essa versão do Double Dragon do Atari. Que nossa, mano, é tosquinho assim, mano. Travado pra caramba, assim, mano. Mas, né, da hora. E que nem ele falou do Shinobi, tá vendo, Cisne? Você fala que o Shinobi lá no Master System é uma desgraça, eu tenho fã. Eu tenho a impressão que nós nunca falamos sempre do mesmo Shinobi. É sempre algum jogo que não é o que a gente tá pensando. Deve ser. Sei lá, com certeza. Não é o mesmo que tá na minha cabeça, não. Cara, vamos criar um falando mais do Cisne. Bota Shinobi. Já passou, deixa quieto, vambora. E do California Games, olha lá, mais um que não sabia jogar o Surfer. Ninguém sabia, era só o Surfer. O Surfer meu Deus. E tipo assim, era uma coisa trás frente, cara, né? Nada escondido assim. Mano, mas ninguém descobria isso. Ninguém descobriu isso. Tanto que pode ser. É porque morrer rápido, né? Morrer rápido. Mas, tipo assim, jogos que tu não consegue ver, que é a primeira coisa que tu faz? Sai apertando um monte de coisa pra ver o que acontece, né? Foi assim que eu descobri. Ah, não sei. É que também o jogo não desanimava, tinha o jogo melhor da bicicleta. Vocês não gostavam. Tinha o da bicicleta, que era muito mais legal. Embaixadinha, muito mais legal. A embaixadinha, o skate, era tudo mais da hora. Vai jogar o surf, sem graça, então. Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 10, de volta ao ano de 1987. Pessoal, comentem, mandem seus e-mails, mensagens no WhatsApp, cartinhas de amor. Vocês podem mandar também um carro de pamonha pra porta da casa do Cisne, se quiserem. Vai render história, pelo menos. Aqueles carros de som com mensagem de amor, Cisne. Porra, já pensou que legal alguém mandar uma mensagem dessa pro Cisne, ele contando assim? Não, ele ia ser Cisne, seu papagaio tá aqui. Cisne, aí o carro de som falando: Cisne, seu papagaio está aqui. Manda nude feminino. Manda nudes. E, bom, manda sugestões no podcast, perguntas, cartinhas de amor e o que vocês quiserem, galera. Mas onde eles podem mandar isso pra gente, pessoal? Bom, Facebook, Neoplayer Podcast. No Twitter, _, Neoplayer, _. No site, nosso blog, né? Neoplayerpodcast.blogspot.com.br. No YouTube também, Neoplayer Podcast. Ou no fórum, neofighters.in. Ah, beleza então, galera. Então, pessoal, terminando o nosso podcast, primeiro a gente vai ter um novo quadro aqui que são resumos das histórias dos jogos por Guilty Gear. Todo episódio o Guilty vai resumir a história. Tem tanto jogo, tem muita história e tal, muita coisa. O Guilty vai fazer um resumo pra você que é preguiçoso, não quer perder o seu tempo. O Cisne vai trazer tudo lindo e mastigado pra você. A gente percebeu que o Guilty tem o talento de fazer resumo em poucas palavras de jogos. Ele tem um dom, é o nosso poeta banhando de poucas palavras. Então, primeiro, hoje Guilty Gear vai resumir pra você a história de Chrono Trigger em 15 segundos. Diga, Guilty, sobre o que é Chrono Trigger, pessoal que não conhece Chrono Trigger. Carinha jogado no tempo que tinha que salvar o mundo, mas não tinha que fazer porra nenhuma disso até alguém jogar ele no tempo. Agora sim, você que passou esse tempo todo, nunca jogou Chrono Trigger. É sobre isso, esse é o jogo. Melhor resumo do que esse não vai ter. Se não se identificou com a história, nem joga. Nem joga. Não joga, exatamente. Porque tudo tá resumindo aí. Guilty, vamos lá. Escolhe a música pra terminar o podcast de hoje. Four Kings e Dark Souls. Ah, maneiro. Então, pessoal, fiquem com essa música do Dark Souls hoje e até o próximo episódio. Aê! We'll be right back. viadinho. Bom, tu edita, na hora de tu editar, na hora de tu editar, tu tira a parte que eu falei da Playmore. Não, tem que deixar a historinha triste. Não, de jeito nenhum. Exatamente. Não, deixa eu falar 98, 99, deixa eu falar. Aí a parte que eu falei quando a Playmore assumiu, não, tu corta. Deixa eu continuar 99. Não, você, querido, querido, que o jogo começou a desandar no 99. Ouvinte, nesse momento, Sidney. Tá, provavelmente essa parte vai ser cortada do podcast. Iludibriar. O Sidney está tentando nos convencer a cortar do podcast a parte que ele fala que em 90, o King of Fighters 99 é uma merda. Que foi a Playmore que fez. Só que a gente está tentando convencer esse idiota. E foi em 2002 que a Playmore chegou. Todo mundo estava em dúvida. A gente esfregou isso na fuça dele. E a gente esfregou isso na fuça dele e ele quer que a gente tire do podcast. A gente não vai fazer isso. Então é só uma explicação para você ver ele como se chama mau caráter. É um cidadão de extrema periculosidade, uma pessoa que não tem moral. Ainda vou confirmar. E trata vocês como patetas. Ainda vou confirmar o outro ainda. Confirma, tá, depois eu passo o endereço da casa dele ele pra tá, vocês. Ele tá achando que vai ficar pra até vocês pra confirmar isso aí. Sidney, fala algum jogo que não tenha 3 horas de introdução. É. 3 horas de introdução. Bom, teve aquele incidente com o King of Fighters, né? Que eu me equivoquei, tudo bem, papapá, mas com os internet águas passadas. Com a internet é tudo fácil, né? Todo mundo é dicionário. Então, vamos lá, mudando. Vamos botar ele ainda aqui. Ele vai criticar os outros por causa da incompetência dele em fazer uma pesquisa. Porra, cara, mas eu não fiz de pesquisa, não. Pois é, cara. Eu odeio a SNK Playmore porque ela mexeu nesse jogo aqui. Ela não mexeu no jogo. Alma de cofeiro, é isso aí, não tem jeito. Foda-se o cofre. Se você é um cara. Isso aí, em 98, 1998, você bateu na punheta pra Meryl toda quadrada. Isso é muita imaginação, cara. Cara, eu conheço gente que batia pra um gato. Você não quer dizer que é muita imaginação. Caralho! Meu Deus do céu! Não. Pera, vamos mudar de assunto. Não, isso é muito errado. Esse aqui não é um podcast sobre punhetas, tá? Esse é um podcast sobre videogame. Nem sobre gatos, nem sobre punhetas de gato. Então, é porque o jogo que eu tava. Chega, pelo amor de Deus, não quero. Vamos voltar pro Metal Gear.